Agora na Transamérica, nas ondas do meio ambiente. Um programa para conscientizar a preservação da mãe natureza. Olá, amigos da Transamérica. O assunto de hoje é licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental é um importante instrumento de gestão da administração pública. Por meio dele, é exercido o necessário controle sobre as atividades humanas que interferem nas condições ambientais. O licenciamento ambiental é uma exigência legal, a que estão sujeitos todos os empreendimentos ou atividades que empregam recursos naturais ou que possam causar algum tipo de poluição ou degradação ao meio ambiente. As bases legais do licenciamento ambiental estão traçadas principalmente na Lei 6938 de 81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e traz um conjunto de normas para a preservação ambiental. Nas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, que estabelecem procedimentos para o licenciamento ambiental, e nas leis complementares, que fixam normas de cooperação entre as três esferas da administração, federal, estadual e municipal, na defesa do meio ambiente. Eu sou Jorge Pegoraro, biólogo, e convido você para estar junto conosco no próximo Nas Ondas do Meio Ambiente. Informou Ecovitale, soluções ambientais. Para nós é assim, um mundo de soluções para sua casa, empresa ou condomínio, seja em consultoria, projetos, saneamento, imunização, paisagismo ou resíduos. Escritório na Rua das Papoulas 256, esquina com Xavier Coelbel, Jardim Elisa, em Foz do Iguaçu. Telefone 3025-7217. Ecovitale, uma empresa completa em serviços ambientais. Você ouviu Nas Ondas do Meio Ambiente.